aqui, na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Aí cê lembra bem, nada é impossível. Tudo é invisível pra quem só olha pra si. Não é bem assim, é coisa de outro nível. Eu me acho incrível quando cê olha pra mim. E gosta assim, tá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no conversível, segura minha mão. Até o radar tirou uma foto, se não tivesse de moto não pegava não. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Eu acho até que a fé é o suficiente pra viver. Quando junta com o amor, fodeu. E nada mais é como antes, bem fácil bastante pra ver, difícil entender. Que o sol de hoje não é o mesmo de ontem. Eu e meu mundo imaginário com 30 mil de salário, era nós dois, deixando esses problemas pra depois. Era só praia, estúdio, os shows lotado, mó clima de paz, revolve guardado. E se tudo der errado eu vou sorrir, brincar com esse destino. Às vezes todo mundo volta a ser menino, aí revive, aprende tudo nessa escola, é só lição. Tudo é diversão, de brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira. Mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. De brincar por nada, sentar na calçada, conversar besteira. E a mente bagunçada, com várias paradas e nós de bobeira. Dá pra nascer um maloqueiro disposto a soltar o dedo só por causa dela. Aí eu penso o tempo inteiro e até bate o desespero que sou eu sem ela. Eu danço com a nossa fumaça, me abraça no conversível, segura minha mão. Até o radar tirou uma foto, se não tivesse de moto não pegava não. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. E hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Amor e fé. Que hoje nós bota pra fuder, vê o sol nascer, faça o que cê quiser. Nós inventa outro rolê, um jeito de viver só com amor e fé. Na sua frente meio bagunçado. Cheguei com o volume do som topado. Lembrei do rolê domingo passado. Lembrou?